Bafa, seu solo foi os 4-5, livre direita, chama 2-1 lá do solo. Apagou o check, trem autorizado, pouso na pista 1-7, vem um turno 0-0 graus, rodou lá o golfe. Golfe, lembra o pouso. 1-2-7-3, autorizado decolar, vem um turno 0-0 graus, 1-2, nós estamos 0. Livre decolar, pistão 0, gol, 1-2-7-3. Lima Lima Alfa, confirme estacionamento. Solo Salvador, Lima Lima Alfa. Lima Lima Alfa, solo Salvador, confirme estacionamento. Solo Salvador, Lima Alfa. O Lima Lima Alfa é o solo Salvador, confirme como recebe o solo. Lima Lima Alfa é o solo Salvador. Deixa autorizado ali, manter o 6259. Ali, mantém 6259. Alfa, confirme como recebe o solo. Alfa. 273, decola os 46, controle 1-9-8. 1-9-8, 1-2-7-3. Alfa, Juliette, Pátio Uno, reporte na Lima. 3, contato radar, saída da Elida Bridge, submantenha 360. 2-7-3. 1776, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, 1-7-7-5. Oi, Salvador, muito boa tarde, 1776, está estabilizado ILS 3 milhas da cidade. Ciente, continua a aproximação, a autorização em pouso. 1-7-7-5. O 6259 mantém ainda a posição. Mateado. Rádio Xané, vem turno 00 graus, 15 mais. Sempre vai falar, Xané, 259. Autorizado, pouso para 1776. Sim, ativo, agora autorizado, vento 1-0-0 graus, 1-0-9-7-6. Alivre, pouso para 1776. 6259, decolou 50, controle no 9-8. 19-8, chega pra nós. Lima, e chame o solo em 1-1-8-9-5 para o táxi A. Com nós, boa noite, contato radar, saída da Elida Bridge, submantenha 360. 6259, pode voar, Leda? 6259, mantém o perfil de saída devido a outra aeronave fazendo o perfil de saída da El. Mantendo o perfil, 6259. Ok, ciente, pastor, 32. Paulo Salvador, boa tarde, está telefonando na frente. 3197, Galeão aprovado nível 380, decolada pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, intercepta uppers do Luno 0, até SMAP após conforme rota do plano. Transponder 5501, no controle Salvador 119-8. Entra atualizado para o Galeão nível 380, decolando da 10, perfil da Euleda Bridge, uppers do Luno 10, SMAP. Tá 3197, cotejamento correto, chame pronto. Solo Bosa 776, de frente. Plano 776, táxi via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, 776. Passa autorizado o cruzamento até o Parque 5, estacionar a frequência de véu. Uno 273, passa nível de voo 965, chame centro Recife na frequência 125-1. 125, voo 1273, obrigado. Bom voo. por 32, ajuste no 009, táxi aprovado via parte militar, reporte no ponto de espera hotel para o cruzamento. Oxanema 259, chame Centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.25. 251, 3325, 259, boa noite. Comente. Hotel 3-2. 3-2, autorizado cruzamento da 1028, Delta Alpha. Pastor 32, táxi via Juliette, Índia, no ponto de espera, chame a torre no 895. Juliette, Índia, no ponto de espera, chame a torre 118.95, Pastor 32. Estacionamento Bono 9, taxa 0, posição 119. Bono 940, livre acionar chame táxi, posição 119. Livre acionar chame táxi, Bono 940. Paixão, está autorizado. Alinhada de decolar, pistão no zero, vento no 00 graus, 15 nós. 3197, aguarde. Gente, o ajuste no 009, temperatura de 27 graus e fórmula térmica. O 2732 decola ao 03, o pastor 32 decola ao 03, controle 1, abre seu 8. O controle 198, grato, boa noite, pastor 32. Controle Salvador, boa noite, pastor 32, decolou, sai da PUC. Para o controle. Total de 187, 187 a bordo. É o Senado de Gavião, 4 horas de autonomia. Quando possível, está autorizado, vai direto ao Conde. Tato. Tato Índia, 1995, Porta Fera. 9, voo 94. Afirmativo, o tráfego da Gol já está iniciando táxi, após o mesmo, a retaguarda está livre, o TAN 397 tinha táxi. Após a aeronave da Gol, está livre de pushback, está na mesma, 397. Parabéns, o Gol 1940, boa noite, Torre. Sim, 940 está autorizado, alinhar e decolar. Vem um turno 00 graus, 149. Ali decola, do 940. Uma 7, pronto para o táxi, 118, uma bota, 3 horas e 40, Bernardo Cantino. 50, e chame o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. 0 decola o 09, controle 119, decimal 8. E ao 129, Romeo 2. Confirme o Gol que chamou? Oi, confirme qual a frequência do controle, por favor? Ah, o controle 119, decimal 8. 198, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Gol Romeo 2. Fica o dedo, frequência ali. Decolou de Salvador, tá cruzando. 2 do 10, jornada 1940 ou vou no menos 2? Oh, desculpa, vou no 940. 1940, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da El. Sim, chegou no 940, subindo 360. Salvador, pastor 32. Prossiga, pastor 32. Possível coordenar o direto Recife e o nível 110 pra gente, por favor? Está autorizado o nível de voo 1110, mantendo ainda a proa de Aracaju. Acendendo pro 110, mantendo a proa de Aracaju, pastor 32. 197, decola aos 12, controle 119, decimal 8. 198, boa noite. Muito boa noite, está 3197 decolado na sua escuta. Zona 97, contato radar, Subal 380. Cidel? Negativo, aeronave na mesma saída. Gente, mantém o perfil, tá? 3197. Salvador, muito boa noite, gol 1884, 240 para 150, descida Mari, nós temos a Uniform. 884, chegada Mari, desce para 2000 pés, ajuste no 009. 2000 pés no 009. Gol 940, chame centro Recife, frequência 1251. Três 197, chame centro Recife, frequência 251. 251, uma boa noite, tá? 3197. Edge. Pastor 32, essa coordenação não será possível devido ao passo a passo. Teria que ligar para Maceió e para Recife, eu não tenho esse contato. Só a coordenação com Aracaju não é o suficiente. Muito boa noite, voo 9113. Voo 3, Salvador Brasília, nível de voo 360 aprovado, pode copiar. Nota. No menos 3, Salvador Brasília, 360 aprovado, volta via Bisuru 17. Decolando 0 com a direita, no perfil da subida Arco. Argo Elefa 5527, transponder controle 1998. A gente está autorizando nível 360 conforme a rota do plano e a Pesulou no 7, decolando a 10 com curva direita para a esquerda Argo, então Elefa por 527. Hotel Transponder, e 198 é o controle para o Boa Noite, tem ou não tem? Sim, ficou reto, estamos prontos para o puxamento. Trabalhando, estou bem na frente. Utilizado, baixado e travado, gol 1884. Chame a torre, 118 decimal 95, bom poço. 1895, obrigado. Salvador, boa noite, gol 1884, uma milha do externo, baixado, travado e avistado. Gol 1884, boa noite, livre pouso, pistão no 0, vento 070 graus, 099. Livre pouso no 084. Pastor 32, vai passar Conde, chame agora o controle Aracaju, 120 decimal 3. Vamos. 22106, a West Ferreira, pode? Comandante? Zero meia da presente, comprou a sul, autorizar a decolagem vento 080 graus, 109. Isso, para o guarda da Armeia. João 06, decolador 33, aguarde transferência de comunicações. Aguardando, 06. Voo 184, solo 33, livre à direita, solo 121, décimo 9. Zero meio, controle 119, décimo 8. 198, até daqui a pouco. Controle, o guardião 06. Guardião 06, 500 pés, até o CAB, reporte visual com local de pouso. Passar a visual, colocar o guardião 06. Boa Tá na final para pouso, guardião 06. Frequência livre até a decolagem. É. portão zero. Juliette, 05, portão. Zero. Negativo, portão 05. Ah, 05, rolou 84. Do gol 1683, na posição 4. São 4 autorizados, sem táxi. Ok, deixamos o táxi no 1683. Salvador, boa noite, 6310, Xenai, cruzando 200 para 150, informação e uniforme. 6310, desça para 2000 pés, chegada Mari, ajuste no 009. 2000 pés, Mari, 1009, pode falar, TAP? Autorizado. TAP, 6310. Gol 1613, estamos com 3 horas e 50 de autonomia. 162 a bordo, alterna Campinas. Pesado, direita, Índia, até o ponto de esperada 1-0, lado com a torre 1-9-9-5, ajuste no Mi 10. Tá, Índia, direita, Índia, ajustado no 0-1-0, e 18-5 com a torre 1-0. espera da 10, gol, Ouro meio no 3, boa noite, a linha decola, opção no 0, vento 0, 90 graus, 1 no 3, 1. A linha decola, gol, 90.